veio pedindo pra mim cantar. Um brega falando de amor, porque seu amor foi embora, me deixando na solidão. Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor. Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor. Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata. É noite de lua, tem um violão, vou fazer serenata. Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei. Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero e você não vem. Seu amor foi embora, me deixando na solidão. Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor. Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor. Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata. É noite de lua, tem um violão, serenata. Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei. Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero e você não vem.